Fronte Investiga. No ar, quadro Fronte Investiga, seu espaço de investigação sobre o ininvestigável, de descoberta sobre o indescobrível, de apuração de... Bom, deixa pra lá, né? E na edição de hoje, a equipe do programa Fronte debruça-se sobre um intrigante caso de desaparecimento de pessoas, inclusive aqui na fronteira. Onde foram parar os paneleiros, os batedores de panela, que judiavam das caçarolas caseiras para protestar contra a corrupção? A equipe do quadro Fronte Investiga está à procura também do paradeiro do cidadão de bem, aquele que protestava contra a corrupção com a camisa da seleção da CBF, também aquele que levava a faixa com erros de português para a avenida, né, perguntando do dinheiro do BNDES. Pergunta-se, né, onde é que estarão esses cidadãos? Terão sido abduzidos pelas asas de tucanos gigantes? Ou terão sido engolidos pelas ratazanas da política? A busca pelo paradeiro dos grupos é válida, tendo em vista que as novas denúncias de corrupção no país e pedidos de abertura de inquéritos por corrupção contra figuras não petistas ou não ligadas ao governo do PT, como, por exemplo, Aécio Neves, José Serra, Beto Richa, ministros do governo Temer, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, parlamentares de diversas legendas, está levando aí o Brasil a um outro nível, um outro patamar de escândalos de corrupção. E em busca de informações e tendo como base fontes insuspeitas de grande credibilidade, nossa equipe chegou até um abatedouro na zona rural da cidade, deparando-se com um panorama simplesmente estarrecedor. Bom, estamos aqui na zona rural, né, na porta desse matadouro, ou melhor, frigorífico carne fraca, que funciona anexo a uma padaria que produz pães e, pelo que eu vejo aqui, já recebe a mortadela fresquinha, né? Feita aí com a carne dos cavalos recém-abatidos. Um processo muito artesanal, muito bacana, né? Com certeza os melhores sanduíches de mortadela da cidade. Tem também aqui fabricação de coxinhas, né? Coxinhas sob encomenda, mais tarde eu quero provar. Mas nós viemos até esse brejo para conversar com uma fonte que pediu para não ser identificada, então... Eu vou chamá-lo de senhor anônimo, tudo bem? Bom, imagino que isso seja um tudo bem. Senhor anônimo, para onde foram os batedores de panela, agora que não tem mais aquela senhora lá como vilã malévola? Não sei. Bom, o senhor nos chamou aqui para nos dizer só isso? Que não sabe? Não. Chamei porque precisava de ajuda para desatolar esse caminhão. Que mané desatolar caminhão, que se o senhor não nos der pelo menos uma informaçãozinha que seja, ó, pode esquecer. Eles estão em casa. Mas não batem panela. Porque panela é caro. O país está em crise. Não dá pra ficar batendo. Sem falar que eles nem assistem mais TV. Para saber quando tem ou não tem pronunciamento. Está todo mundo vendo YouTube. Netflix. Agora me ajudem com o caminhão. Senão eu bato panela contra vocês. Não. Isso não, ok? A gente ajuda aqui você, tá? E em frente a uma casa que mais parecia um ferro velho, nossa equipe encontrou uma montanha de panelas velhas, também de telecenas vencidas, de baterias de carro, enfim. E sentindo que a pista era quente, nosso repórter, que tem a voz parecida com a minha, né, só que, sei lá, um pouquinho mais afeminado, né, conversou com o morador do imóvel. Acompanhe! É, com licença, o senhor mora aí? Claro que moro. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Nesse barraco fedorento. E essas panelas aí, qual que é a origem delas? Eu vendo picolé. E troco por panela de alumínio. Bateria de carro. Telecena. E quanto que o senhor paga por essas panelas? Pouco. Elas já vêm amassadas. Batidas. É, acho que agora a nossa pista começou a esquentar, né? Entretanto, após idas e vindas, voltas e mais voltas, a investigação já era dada como perdida. Quando, de repente, eis que se ouve um estampido, um barulho familiar, um barulho de panela sendo batida. Para nossa decepção, no entanto, era só uma dona de casa tentando desgrudar a comida que queimou e grudou no fundo. A investigação, portanto, terminou como começou. Muitas dúvidas, nenhuma resposta, como sempre. Esse misterioso e inútil quadro chamado Front Investiga. Peraí, que tem gente batendo panela agora. Baixa o som aí, ouve aí. Ó, batendo panela. Será contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra os políticos citados na lista do Janot? Ou será que é contra a gente? Estão protestando contra a gente, contra esse quadro. Eu, hein? Fuja, louco!